Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos estreando aqui na Antena Web o seu programa em cartaz, que vai tratar de todo domingo, trazer para você o melhor do trabalho de um artista de todos os gêneros musicais. Hoje eu vou abrir a nossa estreia do nosso programa em cartaz aqui com você, trazendo o melhor do trabalho de Flávio Dalcin, o cantor e compositor Flávio Dalcin, que é do gênero de músicas do sul do Brasil, música de banda, que é a música que toca nas festas de Oktoberfest do estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. Eu acho que você, ouvinte da Antena Web, vai gostar. Você que não é do Brasil, você que não conhece as músicas de banda, você vai adorar o nosso estilo do sul do Brasil, que eu vou trazer para você hoje. O Flávio Dalcin, ele teve duas fases na carreira dele. Na primeira delas, ele estava na banda Terceira Dimensão, né? E a segunda fase é a fase da sua carreira solo, que também eu vou destacar um pouquinho aqui no programa em cartaz, hoje, estreando aqui com muita alegria, com muito otimismo, com muito amor no coração, aqui na sua Antena Web, a número 1 do seu coração, né? E se você quer escrever para esse programa, é claro que você pode escrevendo para o e-mail rodrigo.showdejesus, que você vai ouvir aqui na sua Antena Web, logo na sequência desse programa. Só que daí você tem que vir comigo lá para o canal 2, né? Você vai ouvir o meu, o seu, o nosso programa Show de Jesus, né, meu povo? Bom, vamos agora dando sequência à nossa programação. Vou abrir agora abrir o primeiro bloco do nosso programa, trazendo o Flávio Dalcin cantando músicas quando ele estava na banda Terceira Dimensão. Vamos lá, meu povo, aumenta o volume aí, que está começando o nosso programa em cartaz, no ar, pra você. Eu quero fazer essa noite a melhor de sua vida. Eu quero beijar os seus lábios, chamar de querida. Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado. Eu quero passar essa noite, meu bem, ao seu lado. Simplesmente demais, demais. A primeira estrela da noite eu te dou, a noite mais linda que você sonhou. Vou te dar meu bem, te darei mil beijos, jurarei amor. Os sonhos que você não realizou, vou te dar meu bem. Eu vou te provar que sou bem diferente, amor mais bonito que esse amor da gente. Não há, não há. Eu posso não ser sua vida. Eu quero beijar os seus lábios, chamar de querida. Eu quero te fazer sentir que estou apaixonado. Eu quero passar essa noite, meu bem, ao seu lado. Mais linda que você sonhou, vou te dar meu bem, te darei mil beijos, jurarei amor.

disseram no churumbo animar. A mulherada pode que vai tá por lá. Se alguém quiser falar comigo, nem procure, que eu tô lá naquele puri, é só lá pra me encontrar. A mulherada bota os caminhos fora, e a rapaziada toda lá era pra caçar. E eu me preparo, dou um jeito na melena, tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar. Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar. Casar não é comigo, não quero me casar. Eu quero é só namoro, meu negócio é namorar. Isso aí, meu povo, você ouviu aí o Flávio Dalcin cantando para nós Casar Não É Comigo, Vou para Santa Catarina e A Melhor Noite de Sua Vida. Eu quero fazer um pouquinho de comentário aqui com você, antes de nós prosseguirmos com o nosso encartaz, que esta música, Vou para Santa Catarina, quando ela foi lançada em meios de 2001, 2002, que eu não tenho a data precisa aqui, mas foi uma das músicas que ficou em primeiro lugar nas rádios em 2-3 meses consecutivos, meu povo, né? Para você ver a grandeza deste compositor e cantor chamado Flávio Dalcin, né? E agora, meus amigos, eu peço desculpa para o meu povo querido que está nos ouvindo agora no Encartaz, que no começo desse programa eu não falei corretamente o e-mail para você escrever, mas eu vou falar, não se preocupem, é rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br, rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br. E o Show de Jesus começa daqui a pouquinho, depois deste programa, só que daí você tem que ir comigo lá pro canal 2, meu povo. Vamos continuando aí com o nosso programa, com mais Flávio Dalcin pra você. A minha terra é terra de mulher bonita. Se eu contar tudo, não acredita. Tem 4 pra cada homem. A minha parte, me desculpe, eu tô fazendo. Aproveito e vou dizendo que tá aumentando minha fome. Tem uns guri que tão pulando pro outro lado. Não falei que são viado, não quero saber intriga. Que cada um faça da vida o que quiser. Pra mim o bom é mulher e quem for bem macho que eu diga. E tem gente que não gosta, e tem gente que não quer. Tão partindo pro outro lado, aumentando os viados, também aumenta as mulheres. Pois é, né? Fazer o quê? Ah, deixa quieto. Na minha terra, brigadiano é gente fina. Tem 4 em cada esquina, tão lá só pra ajudar a gente. Não tô multando, carro é pra gente tá andando. A passeio trabalhando, lá a gente vive contente. Se vou pra festa, tô tranquilo, tô na boa. Não tem quem me pare à toa pra saber quanto eu bebi. Porque afinal, com tanta coisa acontecendo, eles também tão sabendo, eu preciso me divertir. E tem gente que não gosta, e tem gente que não quer. Quem anda fora da linha, já dizia o Teixeirinha, sempre ganha o que não quer. Ei, companheiro, parceria, hein? Vai lá conhecer a rapaziada, vai. Na minha terra os vereadores são bons e novos, representam o nosso povo e não ficam roubando a gente. Não ficam gritando em voz alta, nome feio, nem levam dinheiro alheio pras mulheres, pros parentes. Depois eleito, voltam pra vila de novo, tão sempre ajudando o povo, vieram até me visitar. Não é que fizeram até asfalto e consolata, tá vendo? Grana não falta, é só não deixar desviar. E tem gente que não gosta, e tem gente que não quer.

bastante idade, não teve felicidade em matéria de ganhar. Todas as noites o velhinho se babava quando Maria anunciava: vou fazer um tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Quando Maria anunciava: vou fazer um tchá-tchá-tchá. Quando vem pro baile, vem de mini saia, bota tomara que caia, vem pronta, vem pra abafar. A rapaziada vem chegando e perguntando se não viu aí vagando a Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Cê não viu aí vagando a Maria tchá tchá tchá. Maria foi um dia a Horizontina, veio um time da Argentina, tinha futebol por lá. O juiz teve que atrasar a partida, a pedido da torcida, Maria fez tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. A pedido da torcida, Maria fez tchá-tchá-tchá. Existe mulher feia nessa terra, todas são santas ou feras, depende do respeitar. Se eu não fosse casado já longa data, traria pra consolata a Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Traria pra consolata a Maria tchá tchá tchá. Sou italiano, minha mãe é espanhola, não carrego na sacola nada pra me incomodar. Tu tá curioso, tá ansioso, eu te conheço, tá querendo o endereço da Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Tá querendo o endereço da Maria tchá tchá tchá. Você notou? De vez em quando eu fico gago, já nasci com isso e ainda não passou. O resto não gagueja nada, tá tudo certinho como o nosso amor. Se quiser provar teu gaguinho, pode ser um pouquinho, me chama que eu vou. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré é resto, meu bem, funciona bem. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré é resto, meu bem, funciona bem. Meu bem, eu não nasci gagado, já fui no doutor e o doutor me falou que fazer bastante todo dia aquilo que tua mãe não deixou. O resto vai passar com o tempo, é 5, 6 beijinhos depois que acordou. Se quiser me ajudar agora, tô pronto na hora, me chama que eu vou. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré é resto, meu bem, funciona bem. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré é resto, meu bem, funciona bem. também eu tenho um defeito. Já tenho certeza que você notou. De vez em quando eu fico gato. Já nasci com isso e ainda não passou. O resto não gagueja nada. Tá tudo certinho como o nosso amor. Se quiser provar teu gaguinho, pode ser um pouquinho. Me chama que eu vou. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré-ré-cresto, meu bem, funciona bem. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré-ré-cresto, meu bem, funciona bem. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré-ré-cresto, meu bem, funciona bem. Eu sou gagado, meu bem, mas tudo bem. O ré-ré-cresto, meu bem, funciona bem. Vina cor dos olhos, cor dos olhos teus, que os teus desejos são iguais aos meus. Vina cor dos olhos teus, dizendo aos meus olhos que o amor nasceu. Vi na cor dos olhos teus, que os seus desejos são iguais aos meus. Vi na cor dos olhos teus, dizendo aos meus olhos que o amor nasceu. A felicidade é do a gente namora sem dizer que não. Na cor dos seus olhos foi que um dia eu vi que ter seu amor é tão bom. A felicidade é do coração. A gente namora sem dizer que não. Na cor dos seus olhos foi que um dia eu vi que ser seu amor é tão bom. Vi na cor dos olhos e no jeito de olhar, dizendo aos meus olhos que vi na cor dos olhos e no jeito de olhar que o amor nasceu e você quer amar. Vi na cor dos olhos e no jeito de olhar, dizendo aos meus olhos quero te namorar. Vi na cor dos olhos e no jeito de olhar o amor nasceu e você quer amar. Se a felicidade é do coração, nós dois namorando, não dizendo não. Quando seus olhinhos tão pedindo amor, é só me abraçar que eu dou. Se a felicidade é do nós dois namorando, não dizendo não. Quando seus olhinhos estão pedindo amor, é só me abraçar que eu dou. É isso aí, na cor dos olhos seus. Você acabou de ouvir aí mais uns sucessos aí com Flávio Dalcin, né? E você está ouvindo, minha gente, hoje aqui na Antena Web, não estranhe não, porque estamos estreando aí o programa Em Cartaz com você, que cada domingo vamos falar da obra de um artista de todos os gêneros musicais, né? Vamos continuando, minha gente, com a segunda meia hora com mais Flávio Dalcin pra você. Thank you. mais uma vez se apaixonou. Ninguém mandou se apaixonar assim. Primeiro foi a cor dos olhos, agora o corpinho de manequim. Vê, coração, como estou. Tantas paixões que você quer pra mim. Vê se não para nesse peito. E por favor não se apaixone assim. Coração vagabundo, te dei um mundo pra você morar. Mas fica sempre sem jeito. Coração vagabundo, te dei um mundo pra você morar. Uma vez se apaixonou, ninguém mandou se apaixonar assim. Primeiro foi a cor dos olhos, agora um corpinho de manequim. Vê, coração, como eu estou. Tantas paixões que você quer pra mim. Vê se não para nesse peito. E por favor não se apaixone assim. Coração vagabundo, te dei o mundo pra você morar. Mas fica sempre sem jeito. Coração vagabundo, você morar. Deixou em pedaços meu coração. Chorei na partida dela. Eu fiquei sozinho, apaixonado e na solidão. Chorei na partida dela. Ela foi embora e deixou em pedaços meu coração. Chorei na partida dela. Eu fiquei sozinho, apaixonado e na solidão. Ela foi embora, levou que a dela e acabou ser tudo. Trago na lembrança ainda a partida dessa mulher. Ela foi malvada, foi egoísta, hoje tô carente. Eu fui inocente, o que eu quero é ela, ela não me quer. A partida dela deixou bem louco meu corpo inteiro. Eu briguei com ela só por ciúme, eu fui covarde. Tô em casa com grana, carrão do ano, piscina cheia. Tô igual churrasqueiro que tem espeto, mas não tem carne. Aí, amigo, hoje eu sei como o homem chora na partida da mulher amada. Foi embora, levou que a dela e acabou ser tudo. Trago na lembrança ainda a partida dessa mulher. Ela foi malvada, foi egoísta, hoje tô carente. Eu fui inocente, o que eu quero é ela, ela não me quer. A partida dela deixou bem louco meu corpo inteiro. Eu briguei com ela só por ciúme, eu fui covarde. Foi em casa com grana, carrão do ano, piscina cheia. Tô igual churrasqueiro que tem espeto, mas não tem carne. Chorei na partida dela. Ela foi embora e deixou em pedaços meu coração. Chorei na partida dela, eu fiquei sozinho, apaixonado e na solidão. Faz tempo que eu não te vejo, meu grande desejo é saber de ti. Você foi a minha namorada, minha doce amada, quando fui guri. Perguntei se alguém te conhecia, se alguém sabia, se alguém te viu. Me disseram que você cresceu, que desenvolveu e ficou assim. Que você tá cabeluda, você tá maravilhosa. Que você tá apaixonada e namorada, tá feliz. Que você tá linda e rica, você tá de bem com a vida. Ver sua felicidade, na verdade eu sempre quis. Já faz tempo que eu não te vejo, meu grande desejo é saber de ti. Você foi a minha namorada, minha doce amada, quando fui guri. Perguntei se alguém te conhecia, se alguém sabia, se alguém te viu. Me disseram que você cresceu, que desenvolveu e ficou assim. Que você tá cabeluda, você tá maravilhosa. Que você tá apaixonada e namorada, tá feliz. Que você tá linda e rica, você tá de bem com a vida. Ver sua felicidade, na verdade eu sempre quis. Que você tá cabeluda, você tá maravilhosa. Que você tá apaixonada e namorada, tá feliz. Que você tá linda e rica, você tá de bem com a vida. Ver sua felicidade, na verdade eu sempre quis. Você magoou meu coração e agora sofro, sofro calado. Seu jeito deixou marcas no meu rosto e mesmo assim continuo apaixonado. Você magoou meu coração e agora sofro, sofro calado. Seu jeito deixou marcas no meu rosto, mesmo assim continuo apaixonado. Se quiser sair de novo, só me liga, eu largo tudo e vou na mesma hora. Amor igual ao meu não acaba assim, amor igual ao meu é amor sem fim. Quando me apaixono é pra valer, é paixão que bate lá no fundo. Você magoou meu coração, mas minha paixão ainda é a maior do mundo. Você magoou meu coração, mas minha paixão ainda é a maior do mundo. Você magoou meu coração e agora sofro, sofro calado. Seu jeito deixou marcas no meu rosto, mesmo assim continuo apaixonado.

inteiro. Toca aí, rapaz, que isso? Aê, guri, vamos lá. Obrigado. Fui tocar um baile de festa lá pras mandas da fronteira. Ensaiei a semana inteira, João Luiz, Chilo e Monarcas. No meio da madrugada, um gaúcho todo pilchado se chegou bem do meu lado, chegou pra me perguntar: mas bate, toca um, hein? Qual é que tu quer, tchê? Toca um funk, hein? Funk? A polícia me prendeu porque eu falei que não devia. Saí da casa da CIA, pé fincado e meio borracho. Sem documento nem beira, sem um pila na carteira. Fui fazer uma besteira, inventei de perguntar: mas o seu guarda, o que que tu vai fazer, hein? O que que tu acha? É, quebrei. Trouxeram mais uma tubiana pra cruzar com meu cunhudo. Meu cavalo tá com tudo, com cardan pronto pra caixa. Isso, moço da cidade, cheio de curiosidade. Curioso, barbaridade, chegou pra me perguntar: ó tio, ó tio, quem tu quer? O que que ele vai fazer? Mas homem, o que tu acha? Mas que inocente! Não sou mais tão gurizinho, pode que sou seminovo. Já cantei tanto pro povo e minha cotação não baixa. Nossa banda é um estouro, por isso que a banda é ouro. Se quiser ver nós cantando, se quiser nos contratar, é só ligar, falar com a Marildo. 055-3511-2152. E nós vamos aí, companheiro Ré. Cerveja quente, time perdendo. O que Deus uniu, o Orkut vem pra separar. Carro quebrado, desafinado. Tudo com tela, ela acabou de menstruar. Garçom gripado, o sol na rampa. Eu quero ar pra respirar, não pra cheirar. Dobrador chato e o puxa saco. Baile tá fraco, o gaiteiro não quer tocar. Agora tá bom, gaiteiro. Amor nunca sará. Você quer voltar a morar comigo? Não tem vergonha na cara. Hoje quem tá sorrindo sou eu. Foi você quem perdeu, vai chorar. Foi você quem não quis nosso amor. Não precisa pensar em voltar. Quer saber, tô noutra relação. Sei que aos poucos a ferida sara. Quando a gente pede um grande amor, tem que aprender a esquecer na marra. Você quer voltar a morar comigo? Você não tem vergonha na cara. Nosso amor terminou já faz tempo, mas a dor de amor nunca sará. Você quer voltar a morar comigo? Não tem vergonha na cara. Nosso amor terminou já faz tempo, mas a dor de amor nunca sará. Você quer voltar a morar comigo? Não tem vergonha na cara. Hoje quem tá sorrindo sou eu. Foi você quem perdeu, vai chorar. Foi você quem não quis nosso amor. Não precisa pensar em voltar. Quer saber, tô noutra relação. Sei que aos poucos a ferida sara. Quando a gente perde um grande amor, amor. Tem que aprender a esquecer na marra. Você quer voltar a morar comigo? Não tem vergonha na cara. Encerro o nosso primeiro em cartaz de hoje com a última música de Flávio Dalcin. Agora estamos indo pro canal 2, minha gente. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo programa. Sou farinha, sou show que eu tô cando recontento. Olha lá, lá e o vazio desse anteontem. Tava lá na minha roça, e tive um amigo velho, via de balaio, e nunca mais vivia na fossa. Umas duas assim já me quebrava o galho. Esta cidade linda, ainda bem que é nossa. Eu não nasci aqui, mas daqui não saio. Se mulher boa da se coça, coça. Eu tava mais marcado que fumo macaio. Sou, sou, sou.